Tati 1, Juliette Alfa, repórter ponto 0 da 28. Poderia confirmar a alternativa autonomia? Repórter 1, Juliette Alfa, da espera da 28. Temos 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas. Esse é repórter ponto 0 da 28. Repórter na espera da 28, pronto, voo no 961. Você na EMEA 225, solo 25, libera a esquerda, repórter através da posição 04. Esquerda, repórter através da 0462. Estou 9776, autorizado o pouso, pista 28, vento 250 graus, 109, forma pista molhada. E pouso, pista 28, igual 9776. É o número, é o número 1 nas 2 milhas da cabeceira, o senhor é o número 2. Ah, que ótimo. Ah, então, é, nós poderíamos, nós estamos nessa proa e tem uma linha aqui, a partir de 15 milhas. Nós vamos procurar descer nesse pedaço para encurtar por cima do, do próximo ao 364, pode ser? Tudo que o senhor se enquadre na aproximação. Ah, com certeza. Só sai colega da Golfo, precisado para 0662. Pode estar 28, pronto, 3, 1, 7, 1. 3171, na Lima tem cabeceira 28. Lima tem 22171. Um 9776, Saulos 27, libera a esquerda, reporte antes da Alfa. Libera a esquerda, reporte antes da Alfa, voo 9776. E 5973, desce para 2500, pés, o time entre Salvador 902. Fiquei 1012 para 2500, Rio. A minha proveniente do pátio, passagem Alfa Juliette, posição 4, 9, 7, 7, 6. 71, autorizada a colagem, pista 28, o vento 250 graus, 109. Pista colagem 283, 171. Não, 31171, decola 229, time controle Salvador 119, décima 8. Tá passando, obrigado, 31171. Rodão, bom dia, 31171, nós tá passando 1500, por 100. 31171, contato radar na decolagem, submontanha de voo 320, salvo 1. 320, tá livre da restrição do 100? Tá livre. Obrigado. Alça 3, informe, já tem condição de interceptação de aproximação direta para a LSX? Positivo, já estamos curvando a interceptação do, localizer. Matthew, informe, estabilizado, 5973. 5973, falará. Zona 71, informe de via direita para 220, boa, 40 milhas, devido às formações. Que é livre, chegou lá, está 3171. Livre, está 3171. Localizador. Tirar o transfer das comunicações Rio 5973. Ok, permanece na sua escuta. Nosso 3, compra de aproximação, estima a Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-4-5, muito obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, hoje existe o altímetro no 012, reporte visual com campo. Ok, no 012, reportará. Voo 1961 está próximo à espera da 283. Tem, se mantém a posição quanto é 28, gol 1961. Manterá a espera da 28, gol 1961. São Salvador, bom dia, passarei 2221, autorização correta. 5-9-3, autorizado curso, pista 28, o vento 230 graus, 1-9, informa pista molhada. Ok, pista molhada, o tempo está de 500 pés. P221, utilizado barreiras no nível 160, decola pista 28, curva à direita, na saída Momo Batap, Viu Whisky 42. Controle Salvador opera 119, decimal 8, aciona 5051 no transponder. 2221, acontecimento correto, são pronto, feedback, sanamento. Demorar. 961, ali mantém a cabeceira 28. Ali mantém a 28, voo no 961. E o 5973, Charles 35, autorizado Alfa e Kilo, Quest 3, possivelmente posição 6 de Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, para o Quest 3, na 6 de Lima, professor 5973. 0961, autorizado a decolagem, pista 28, vento 220 graus, 129. Aí vai decolar, tá 28, eu vou no 91. Utilizando 71 na pós desvio direto Ognave. Pós desvio direto Ognave, 371, grato. Por mais quantas milhas já mantém essa prova? Tem mais 5 milhas. 7. Mais 5 milhas da Guaguinado. 7. Beleza, no 71 reautorizado, Motiva. Após o desvio, Motiva. Afirmativa, após o desvio, Motiva, 371. Salvador, bom dia, voo 1093, cruzando 180, perdeu contato com o Recife. 1093, assina a identificação, desse mantém 050, chegada a PIT. Na chegada em PIT, 10050. 3171, chame o centro Recife em 23, decima 8. 2328, 3171. Senhor Lima, bom dia, vou ao 961, cruza 23.000. Sul 961, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 360, direto Leda. 360 Leda, gol no 961. É, Salvador, gol no 093, é, de forma a livrar uma formação, haveria chance de voar direto ao Sierra Vista 363? 363, 0093. 363 na prova, muito obrigado. Fio direita pro gol, Orabel. Tente. A 247. Tudo sente. Salvador está 317. Poderia confirmar a frequência novamente? 123, decima 8. Ok, 1, 2, 3, vê se conseguir contato, vou tentar novamente. 961, por mais quantas milhas deverá manter a sua apresentação maçãs? Então, lendo agora o gol, o 291. Vente. cruzamento Passaredo 221. Passam para um táxi, Passaredo 221. Fala táxi 221. Uno 961, chama Centro Recife, frequência 123, decimal 8. 38, bom dia, na tema. Uno 093, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, no 012. Liga final e aliás, a cabeceira 28, chame estabilizado. É positivo, é 2500S, 1012 e autorizado o final X-Ray da 28. Só mais atualizado. Para o táxi, passaria do 2221. Tem 32 no POB, 6 horas de autonomia, alterna Goiânia. Esse 21, autorizado táxi via Kilo, Alfa, reporte de ponto espera da 28, pronto. Poderia, por gentileza, confirmar para seus abordos de autonomia? Autonomia, 6 horas, tem 32, 32 no POB. Vai acordar no ponto de espera da... 28 passarelo. Gente, e Salvador, por isso, uma frequência do centro provou 961? 1, 2, 3, decimal 80. É contato 238. Repete novamente, caso negativo, retorne a frequência do controle. Salvador, bom dia, é o Tan 3153. Estamos no portal número 2, com autorização Galeão, ciente da formação hotel. Sim, é o Tan 3153. Estamos final, IADS X-Way Go 1093. 93, completa aproximação, enche na torre 1, 18.95. 18.95, obrigado. Olá, bom dia, Gol 1093. Passou Serra Vitor 363 na final do X-Ray. Gol 1093, bom dia, hoje seu altímetro 012, você pode visual com o campo. Vamos lá com o visual com o campo, Gol 1093. Serra 93, copiou a torre. Afirmo, e vamos lá com o visual. 0 9970, assim a indicação, décima tem 050. Pois, décima tem 120, chegada Equipe 1. Afirmativo, Equipe 1, 0 9 décima tem 120. 120, entende. 0 9970, procede para o LS X-Ray, 028. Será para outro passarelo? Zulu, da 28? Afirmo. Procedo na chegada do Pipione e agora o final dele é Zulu. Avistando com 1000 pés, do 1093. Do 1093, autorizado por pista 28, vento 220 graus, 199, com pista molhada. E vem pós 28, com 1093, com pista molhada, obrigado. Valência 0, para a informação, você está ligeiramente deslocado direito nesse segmento da estrada, 1 milha. Dois dois, então, na lei, mantém cabeceira 2-8. 0-9-3, o solo 5-2, libera a esquerda. Autorizado Alfa Juliette, posição 0-8, adiante. Alfa Juliette, posição 08, vou no 093. Passa aí 2221, autorizado a decolagem, pista 28, vento 220 graus, 10 noite. Decolagem 2221. Saia 2221, na decolagem 54, encontra aí Salvador. 119.8. 19.8. É 1970. Negativo, está 2000 ajustado, geral. Controle Salvador, bom dia, 2311-7-1-0-0-0-0, informação hotel. Essa coisa também, inspeção deve se manter 120, chegada TPIP-1. 120, identificou, TPIP-1, controle de voar TPIP para desviar de informação? Está autorizado o TPIP para o desvio. Vamos lá para vocês. 72, voar TPIP, obrigado. Salvador, passaria 2221, decolou, vai manter o perfil inferior da carga. Passaria 2221, suba sem restrições, 160, saída da Momo. Restrições 160 na Momo, 2221. Salvador, TAN 35 no 7, 160, informação hotel. Dirigindo no 7, acendei a indicação, desse mantém o 050, chegada IPIT. 050, chegada IPIT. É, vai necessitar de um desvio, senhor? Pode voar IPIT? IPIT para evitar as formações, 35 no 7. Vai voar IPIT, o TAN 35 no 7. Reduzindo 2509 norte, federal 9972. Salvador, o TAN 35 no 7 vai precisar de mais um desvio à direita, a proa do 364, senhor. Que está livre de desvio à direita, aguarde ser orientado para o final do elétrico 35 no 7. Afirmativo, então vai desviar à direita, informa que não será possível voar o 363, ok? 7. ao Passaredo 2221. Possível. Será, por gentileza, pro direto de Barreira, junto ao centro. Autorizado. Autorizado da presente Barreiras do Passaredo. Prossegue para o LS73. O LS Zulu. Entendi. Está autorizado até 120, pode prosseguir a descida? Está autorizado até o 060. 060, federal, 9972. Salvador, bom dia novamente, o Oceané 6225, centro da Índia, autorização Brasília. Chama lá 70, liga o final LS, se isolou, cabeceira 28, chama o estabilizador no localizador. Negativo, gente, é o 9970. Elefa, via APZU 17. Controle Salvador Opera 119, decimal 8, aciona 5075. Apenas confirmando saída Elefa 1 Alfa. Autorizado Brasília, nível 380, decola 28, na saída Aboa 1 Alfa, transição Elefa. Controle 198, controle 5075, na 225. Na saída Elefa 1 Alfa, chamando o plano para o feedback de treinamento, acionei 6225. Elefa 1 Alfa, saída e chamarei para o acionamento, mais 225. Salvador da 3153, para o táxi com 161 no BOV, 3 horas e 30, alternando, campeã. Então, 3153, autorizado táxi via Juliette, Alfa, com espera 288, reporte pronto. Pois o seu altímetro no 012. 02, táxi via Juliette, Alfa, vai reportar no ponto de espera 28, pronto, está 3153. Vai atingir o 050, tá 3597. Correto, desça e mantenha 2500 pés, altímetro em Salvador 1092. 2500 1092, tá 3597. Inicia a redução de velocidade. Vai iniciar a redução, tá? 3597. Você está estabilizando? 9970 estabilizado. Se aproximar o CLS, chama a tua Salvador, é 118, decimal 95. 18 9 5 19 5. Torre, essa será a hora. 9972, bom dia. Trato minha aproximação agora na logo final da final de 6 milhas da cabeceira 28 com 199 graus speed, 8 milhas à frente. Atiente, o TAN 3597, pode confirmar qual que é o TAN? É um 737-300. Ah, tá, o Cisneral. Obrigado. No 7, condições de curva à esquerda para aumentar o espaçamento com o tráfego? Negativo, senhor. Nós vamos iniciar a redução aqui para a mínima para manter a proa, porque está bem ruim do lado esquerdo. Certo. Vai cruzar o 070 para 3.000, federal. Pernal, Nassa, cruza isso para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1012. Aguarde o vetor para a interceptação do vetor. 3.012, aguardando o vetor, federal. Vai manter a proa, federal? Aguarde o vetor para a interceptação, federal, Nassa, cruza. Ok, mantendo proa, vai aguardar o vetor. Pode continuar na descida, Alta 3597. Até 2500, 3597, está livre de procedimento LSX-Way, na produção do 364. Afirmativo, no 364 tem que descer 1700, tá bom? Desça para 1700, 3597. 1700, autorizado, reportagem estabilizado, Alta 3597. Espera na nossa 2, esquerda para 350, aguarde o último retorno. 350, aguardando o último vetor, sideral 9972. 9970, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 119, só um pista onda. Ciente, avistou com 800, 700 pés. A nossa Plus, para o localizador, completa a esquerda 310, chama estabilizado. Livre ILS Zulu, cabeceira 28, desce para 2000. Desce para 2000, 310 é a PRO, reportará estabilizado ILS Zulu, será o 9972. 3, não tem ponto de espera da Golf. Você no ponto de espera, está 3053. Estabilizado, está 3597. 3517, compartilha a aproximação LS, chama 2 Salvador em 1-8, decimal 9-5. 9-5, obrigado. Federal 9970, sala 06, libere à esquerda. Prossegue via parte 1 até o parte 3, posição 5 Romeu, cateto sinalizador. Sim, 2 Salvador, tá 3507, final da 28, baixado e travado. Tem 2085, alterna 2545. 2085, 2545. T597, autorizado para uso, pista 28, vento 200 graus, 109, informa pista 1. A 28, pouso autorizado, T597. estabilizado, Federal 9972. Alô, 972, compete aproximação RS e chame a Torre Salvador, é 198 decimal 95. 295, senhor, bom feriado. Bom dia, Salvador, Federal 9972. Federal 9972, vai ajustar o altímetro no 012, continua aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Federal 9972. Plan 3597, solo 09, prossegue Alfa Juliette, posição 07, parte 1. Alfa Juliette 07, posição 3597. Bom pouso, Fernandes. Obrigado. Sai fora, rapaz. Federal, está livre pouso? Federal 9972, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 109. Livre pouso na 28 para o Federal 9972, obrigado. Plan 3153, Alemã tem cabeceira 28. Alemã tem cabeceira 28, Alemã 28. Salvador, bom dia, Xanero 62, o nome informação Índia, Guarda Galhão. Xanero 6211, prepara São João, Leta Delco, aguardando cópia. São João, Leta Delco, aguarda cópia, 6211. Federal 9972, solo 212, libera a direita, prossegue Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima, apenas confirmando, libera a esquerda. Esquerda Alfa Kilo, parte 3, perdão, 5 Lima, Federal. San 3153, autorizado decolagem, pista 28, vento 200 graus, 09, noite. Decolagem 28, San 3153. Decolando 3153, decolada zona 4, chama com todo Salvador, 119, decimal 8. Bom dia, muito obrigado. Oi, bom dia, tá 3153. 3153, contato a Rádio Decolagem, sobre uma até 100, sedução 1. Salve do 100, 100. Torre Voo 1093, muito bom dia. Essa informação de autorização Confim 38. Zona 093 foi para a Voo. Perdão, Elefa 1 Alfa aguardando cópia. Elefa 1 Alfa aguardando cópia no 1093. E o 100, o 3153. 3153, você pode ser de boa Leda? Não, por favor. Aqui é Matheus. Leda, sou do 100, X-340. Aqui é 340, na Ponte Leda, obrigado. Leda 2111, pronto, cópia. Bom dia, galera, 219. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista 28, a curva à direita, perdão, à esquerda, saída São Bruno, Leda, Dóquilo, via APSU 44, seguro, até novembro 857, multo. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, aciona 5101, transponder. Então, autorizado para Galeão 360, nível decola 28 com curva esquerda, São Bruno, Leda, Dóculo. Fora os 244, segura, uniforme, novembro 857, Mouto. 198 a frequência de controle, 5101 ao transponder, Xangara 6211. 6211, contagiamento correto, é pronto, pushback, funcionamento. Ciente, 6211. Zero nove três, cópia? Cópia 1093. Autorizado com fins do nível 360, decola pista 28, a curva à esquerda na saída Elefano Alfa. Após voa direto nítido, o Apesolo 21 e prossegue conforme rota. Controle Salvador Opera. 119, décima 8, aciona. 5110, transponder. Autorizado com fins 360, decolada 28, curva esquerda, Elefano Alfa. Após Nitibu, Apesolo 21, conforme o plano, 1980-5110, gol 1093. Gol 1093, procedimento correto, pronto, se tiver acionamento. Chamará, obrigado. Salvador, bom dia, Rio 59. 975, identificação, diz e mantém a nível de voo. 170, chegada de equipe ou não? 170, equipe ou não? 59. Salvador, bom dia, voo. 1963, informação do dia 6, autorização Galeão 360. Gente, a mensagem foi sobre o lado, poderia confirmar o gol 1963, solicitando cópia? Afirma, 1963, agora, Galeão. Gol 1963, autorizado Galeão, nível 360, decola pista 28, na curva esquerda, saída São João 1, Leda, Zóquilo. Via Pesubo 44, seguro. Open November 857, Mouso. Controle Salvador opera 119, decima 8, aciona 5106, transponder. Obrigado, autorizado nível 360 para o Galeão, rota no plano. Colada 28, primeira curva à esquerda, São Boleta, Soco. Via Pesubo 44, seguro. Open November 857. Aciona 5106 e o controle 119, decima 8, gol 1963. Bom, 1963, com atendimento correto, pronto, pushback, saneamento. Trabalhamos pronto, 1963, tá? Salvador, o azul 4201 para pushback, acionamento, está na podium. Azul 4201, autorizado, quadrante que pediu solo, manda deixar a retaguarda da aeronave voltada para o Texo Índia. Mante livre, retaguarda para a Índia, 4201. Morning Ocean, 6 Judge 5, stand 06 to request pushback on the line. 5975, décima até 120. 120, 5975. 3153, chame Recife em 238, alterna 34, décima 75. 238, 3475, obrigado. Salvador, o Rio 5973, bom dia, com a informação Índia. O nosso plano está para as 10h15, para Recife, qual é a subida para a pista 28? Da 28, Aron Aru. Aron Aru, obrigado. 3775, 2710.